já tem todo o esquema ali. Daqui a pouco eu vou colocar aquele negocinho de iluminação. É. Produção. Não pode estar resolvendo. Chora na mamãe da mãe. Tem que fazer. Nossa, tá bom. Tem que pode ser daqui de perna, não. Vai dar um de vento bravo. É, eu acho que quando você vai falar, você vai ficar aqui, ruim de mexer no computador. Canta, Biel. Quero pegar. Chama, pessoal, por favor! É quanto ingresso, hein? É, pô. É quanto ingresso? Depois a gente vai vender o DVD. Vai vender o DVD, né? É. Obrigado!